Ouça agora na RCI, Momento Psi, com Michele Ribeiro. 3 minutos de reflexões e dicas sobre os principais dilemas humanos do cotidiano. Sabe aquele sorriso barulhento que alguém dá quando está muito feliz por se entregar intensamente ao momento? Sabe aquela vontade de simplesmente ser quem se é e esquecer os rótulos, imagens, orgulhos? Simplesmente ser autêntico? Sabe aquela pessoa que você conhece e te ensina por seus próprios gestos? Aquela que usa a criatividade a seu favor em prol do bem-estar dos que estão ao seu redor? Para essa pessoa não há incômodos e nem problemas, apenas soluções. É disso que eu estou falando. Seja você aquilo que você vê e admira. Seja você o brilho que irradia em seu olhar a partir do que observa no outro. Perceba o quanto você pode ser a mudança que você quer ver. Que não precisa depender, que não precisa se acomodar, que não precisa reclamar ou exigir demais, ou cobrar demais. Perceba que grandes realizações dependem de sua autonomia, que você precisa dar esse primeiro passo. Esteja atento aos aprendizados do dia a dia. Observe mais a sincronicidade dos acontecimentos. A vida sempre te traz presentes, mas se você não estiver preparado para recebê-los, enxergará apenas aquilo que é negativo. A reclamação nos prende ao passado das decisões alheias que não nos cabe o controle. Aprender a aceitar o que não podemos mudar faz parte desse processo que nos deixa mais presentes no presente, que nos permite viver o aqui e agora, que nos faz aproveitarmos mais cada segundo de janela de oportunidades. Se você fica no passado, deixa de receber muitos presentes por não estar inteiro aqui. Onde você está agora? Está deixando de viver algo? Olha ao seu redor. O que você vê? Sinta o cheiro do ambiente, perceba a textura do toque, sinta o perfume da natureza, escute o coração da vida que existe ao seu redor. Acolha as pessoas que se aproximam de você. Enxergue cada uma delas com profundidade. Não se perca em seus pensamentos. Não se afaste daquilo que se aproxima de você. Faça disso o seu mantra e perceba grandes mudanças acontecerem. Tenha suas próprias experiências. Eu sou Michele Ribeiro, psicóloga, e a gente se encontra ao longo da programação. Você ouviu na RCI Momento Psi, com Michele Ribeiro. De volta a qualquer momento na programação.